Presta atenção nessa letra aqui. É só tomar uma dose de cachaça e refletir, viu? Vê com Fidelis falando de amor. Quando alguém resolve ir embora, esse alguém é quem a gente ama. Tem certeza, vai mostrando o caminho. E o chão de flores vai virando espinho. Chora de saudade, de vontade. Eu grito te pedindo pra ficar. Que bobagem, pense um pouco. Você sabe que se for, me deixa louco. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer e o poder te mudar. Um grande amor não pode acabar assim, assim. Ardendo no peito, iluminei tudo a velas. Era um plano perfeito. Eita mosca! Telefonei, mas ela viajou. Ninguém sabe onde ela foi. Vai voltar. Quem sabe foi pro Rio, Nova York, sei lá. Acender a estrela de outro alguém em outro lugar. Ai meu Deus do céu, essa com uma garrafa de Vitu, com a morena do lado, eu passo o mês todo. Vem com Fidelis falando de amor. Eu não sou de ficar quase uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido, porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei no nosso cobertor. Sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Oh, oh, sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo pra mim?